Oceano 5000, noroeste do Salvador, receba navegação de onde Duna. Acatando oeste do Salvador, se traz de 12 horas 7 milhas, cruzando 5.000 pés na descida para o Manique Antipéu, vão para o 110. Acatando Marcos Salto Serra, tráfego 3 horas 62 milhas, rumo sudoeste, marcando 3.000 pés no Serra 402. Capitando, oito capitador, subista para dois motéis, está autorizado o procedimento, tem uma dama 02, reposta estabilizada. Não, Denise, o carro reposta não pode estar, né? Capitando, oito capitador, subista para uma mil e sete pés. Uma oito, uma nove, estabilizou. Foi, uma oito, uma nove, cinco, boa tarde. Acatando o Marte, Salto Prédio de Serra, veio na produção, vim com o telefone visual, contato. Autorizado, pista 10, vento 00 graus, 13 mais. Pode autorizar, o pista está com 18 graus. Acionamos a frente de tráfego, 12 horas, 7 milhas, cruzando 2.500 pés na descida para uma milha de pés, um bravo, alto, 3 milhas. Acabamos a média leste até o Serra, tráfego 12 horas, 9 milhas, cruzando 2.500 pés na descida para 2 metais, um charme 402. Mais um posto de Serra e Centro, chama pelo Salvador em 118, do final 95. Estou passando mais posto de Serra. Estou passando mais posto de Serra, é posto de Serra da Serra. Bota lá. Charles Serra está autorizado, alinhar e manter pista no set, é posto pronto para decolar. Leste até o Serra, pode estar em que voe na coroa do estado. Serra no Oeste com mais tempo, tráfego 9 horas, 4 minutos. Serra no Nordeste, mantendo no Rio Santo, saiu no Brasil Oeste 3,5. Serra no Oeste, com a Lúcia, com a planta com 6,914, em 1 no Oeste, do final de 5, bom ator. Bragança, mais forte do que a. A Fazenda Bosca Papagolf, pronto para o cancelamento? Pronto, está visual, mais forte do que a. Bosca Papagolf, plano IFR cancelado 220, base para a direita, ponte final. Vou botar a final. Pouso autorizado, pista 17, vento 09, 0 graus, 13 mais. Pista 17, vai com a sua terra. 066, 202, metais e tomada 10, 12. 20, decimal 8, bom, bom. 08. Informação de tráfego, bravo S36, Radiante para 210, está autorizado para 6 metros, está sobre ele. Retorno, pode saber se o piloto é chamado 2000, confirma. Juliette Hotel Serra, corrigindo, autorizado para seguir final de 17. Autorizado, final da 17, Juliette Hotel Serra. Certo, vou botar a voz do outro piloto, corte de 0146. Ingresse via corredores, 1.110 e Canadá na 090. Para a informação de voo Alexa, retorna para o projeto de controle. Para a informação de voo Alexa, retorna para o projeto de controle. Para a informação de voo Alexa, retorna para o projeto de controle. Para a informação de voo Alexa, retorna para o projeto de controle. Para a informação de voo Alexa, retorna autorizado no set, marcado travado, Juliette Hotel Serra. Azul 6909, autorizado a alinhar e manter, pista no hotel. Canadá 43, iniciada do tipo de sete, pela de baixo, do espaço em número de voo 0880, de baixo. Terra, Alto de 818, na torre, 168, original do Cintia. 236, chama o controle de Salvador 120, decimal 8, bom, bom. 208, obrigado. Reagir ao meu, não falou 37, confirma o estacionamento. Para Alfa Romeo, está autorizado o voar noturno. Espero para 3 mil países e Canadá na Zero Indústria. Permitindo a sua identificação, seu ano bom, se você mantém o nível 070. Para o Pátio, Alfa Romeo, proa ideal para Duna, a proa 055. Eu vou fazer o que eu vou fazer. do Alfa Romeo, conseguiu pensar em pouso pista da zero? Tá, porra. Bom, a gente continua a aproximação agora de pista livre, deixando zero, pono 2. Já mandando, vai dando contato com o Alfa Romeo. Alfa Romeo, acho que é uma ideia com o visual. É ponte no través norte da torre, ok? Voltar na través norte da torre, Alfa Romeo. O Xanema no 43, salva de 47, direita via Fox, número 21, décima 9. 5, reduz a velocidade para 2,90. Então, gosto de atenção para seguir prática na nossa posição de 1 hora, 1,3 mil, 1,2, cruzando 4,6 em descida para 2,3 e 1,3. Patrocínio para informação para 3 horas, 1,1 mil, no nordeste, cruzando 4,6 em descida para 4,6, em São Luís, 2,2. Para o localizador com a direita, da proa M45. Eu sou o para 2 metais, está autorizado o gesto de serviço de Canajaro, estamos sobre o ar. Ana 201, 126, Ana 28, 2135, secundário Ana 2531.

08, boa. Esse aí decolado, cruza 1300. Decolado, mantendo o seu texto 10, com transferência com Deus. Preciso aproximar para o eixo decolar e informa nós aqui a dois. Afirma, se aproximar, informa nós. Tráfego agora decolou no zero, o Boeing 737-800 da Gol, totalmente visual o avião. Boa noite, 69, informa em força decolado, mantendo aproximadamente 10 à direita do eixo decolar. Tem diferença, o Jato 090 para o 129, já falei autorizada, fechou no zero. Confirme. Autorizado, Elefa. Gente, autorizado, Elefa, gol.